do Hélio Júnior. Atenção, meu amigo, minha amiga, para sexta-feira 13. Você concorre hoje ao misterioso e protetor Gargan Lefantois, concorrente banhado e fecho de fechadura mix nos modelos 13, Mizinfim e Balacobaco. Ai. 13, Mizinfim e Balacobaco. O que é isso aí, companheiro Gomes? Isso aqui é um cordão patuá. Cordão patuá. Patuá com que papel? Patuá ou patuí? Não, patuí é o outro, esse aqui da frente. É um cordão patuá. Ah. Pra dar sorte, feito com pé de elefante pra pendurar no pescoço. Pata de elefante pra pendurar no pescoço. Ô, Hélio Júnior. Exatamente. Olha que maravilha. Quem é que vai conseguir carregar um patuá com pata de elefante, ô mané? Mike Tyson. Eu tem 90 só de pescoço. Tá, eu desisto.